Fica quieto aí, carniceiro. Vai começar o programa Lagados, que só tem doente, nada vai te acrescentar. Vai começar, vai começar, vai começar. Ai, que emoção! Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao programa Lagados. Como todo domingo, a gente chegou aqui. Hoje é o seguinte, a gente tá na front page da Twitch, esqueci de avisar, então quem tiver na front page, cola aí no chat pra interagir com todo mundo. Tô aqui com o pessoal que vai se apresentar. E aí, rapaziada, salve, começando pelo Zanquetinha. Salve, Zanquetinha. Salve, rapaziada. Gostei, gostei, gostei. Rafa, tá aí, Rafa? Tô aqui. Salve, salve, rapaziada, meu nome é Rafael e eu escolhi o príncipe. Quem assistiu vai saber. Quem assistiu o programa passado vai saber disso daí. E aí, Aloninha, como você tá? Beleza, gente. Oi, eu sou a Alona. E aí, Tirizão? Suave, Tirizão? Suave. E aí, rapaziada, aqui é o Tirizão. Tamo junto. God. Eita porra. Tá faltando, Godão? Aquele esquema, né? O que tá faltando? Fala pra nós. Não, porque eu tô curioso, né? Já vi pela live e o convidado. Cadê? O convidado de hoje? Ainda bem que você perguntou quem é o convidado de hoje. O nosso convidado de hoje, ele é o cara que ganhou 2 CBLOL, tá no competitivo há mais tempo do que eu nasci. É um cara velho, já tem quase 30 anos, tá ligado? Ele tá aí na correria, tá jogando na van agora. Salve, salve, Zantins! Fala alguma coisa, Zantins. Suavidade? E aí, como você tá, é um mano? Como é que tá aí? É um cara simpático, né, velho? É um cara... Tá ali... Tá na correria aí? Ah, eu tô bom. Mais um programa, né? Mais um programinha safe, né? Vai ser bom. Seguinte, hoje a gente tem muita coisa pra falar, uns assuntos aí. Vai ter sobre a lineup feminina. Polêmica, muita polêmica, velho. Vai ter notícia sobre o CBLOL, sobre revolta. Vai ter tudo. Tá muito alto? Ô, louco. Ah, mas acho que é pra vocês. Vamos deixar sem. Tá suave. Tá alto? Não, tá suave então. Tá baixado. A Nixa manda. A Nixa manda. Se a Nixa tá no. Eu não tô vendo o chat, então vocês me auxiliam aí que a Nixa manda no rolê. Tá vendo o chat, tá muita coisa. Vamos lá. Seguinte. Vamos começar primeiro falando de um assunto, cara. Um assunto que eu vou falar pra tu, Zantins. Com você. Começar do começo, exatamente. O que aconteceu, cara? Por que não deu certo? O que deu no final ali na CMzinha? Conta pra nós. Que isso, já vai começar assim, mano. É, né? Eu ouvi a palavra polêmica. O cara começou. Caralho, cara, passa vaselina antes. Com os dois pés, ó. Não, isso é o começo, moço. O buraco é mais embaixo, né? Fala um pouquinho mais perto do mic, ô Zantins. Dá uma. Então, rapaziada, tô aqui no improviso aqui. Tamo sem headset. Tamo numa situação difícil, como vocês viram, né? Perdemos aí. Tô zoando, mas é. Mas então, falando um pouquinho do que aconteceu no Split. A gente era um time muito novo. Eu e o Talker chegou pra completar o time. E a gente não sabia muito o que esperar dos jogadores. Eram jogadores novos. Era uma incógnita como que a gente ia se sair os 5 juntos. E era uma incógnita maior ainda a Steph. Que a gente tinha o Haller como head coach, que é uma função que ele não estava exercendo. Na Kabum, ele exercia a função de auxiliar, então o head coach é uma responsabilidade a mais. Então a soma desses fatores com a falta de tempo resultou no que vocês viram. O time não conseguiu se encontrar, a gente não conseguiu obter os resultados que a gente queria. E falando um pouco da semifinal, foi uma estratégia que surgiu de última hora. Como eu falei, o time não estava se encaixando, então a gente precisava buscar algo novo para conseguir ter alguma vantagem, ter alguma chance nessa semifinal, que era muito importante para a gente. Então a gente acabou testando o Hidan, que é um menino novo, ele se destaca bastante solo kill com campeões mecânicos, ele tem um estilo de jogo bem agressivo e se dá muito bem com carry, né? Então a gente testou ele uns jogos, jogando dando recurso pra ele, e acabou dando certo, e resolvemos testar na semifinal. Eu tive que aceitar, né, a decisão da Steph, mas isso não é uma coisa, tipo, muito certa, sabe? É muita gamble. Você jogar só pra um lado do mapa. Você tem que rezar pros dragões ser ruins, pra sua vantagem no top ser maior do que a vantagem no bot que eles vão eventualmente conseguir. Mas a gente tentou tudo e não deu essa realidade, e vida que segue. Eu senti sua falta naquele jogo, eu senti sua falta. Acho que faltou um cara experiente lá. Ah, é que aquele primeiro jogo lá, convenhamos que nem joguei, né, velho? Tipo, acabou antes. Falei que eu senti sua falta, né? Porque eu não vi você jogar, caralho. Mas aí no segundo. Eu acho que o pessoal só colocou o Hidan. É uma coisa minha, como torcedor. Os caras só colocou porque ele deu aquele quadra kill lá, cagado. Pra mim foi cagado o quadra kill. Mas o cara joga bem, o cara manda bem. Mas ele deu um quadra kill cagado, foi cagado. Então, foi cagado. Dele, né? Ele aproveitou a oportunidade. É, exatamente, isso é bom. Falou, o próprio fator surpresa que era pra ser uma carta na manga deles, atrapalharam eles. No final, a surpresa foi negativa. Eles tinham muito cara novos que podiam dar o show lá, ninguém sabia jogar contra. Só que no final vocês não souberam jogar consigo mesmo, basicamente isso. Querendo ou não, a experiência conta um pouco, né? Tipo, o jogador pode ser bom individualmente, jogando só solo kill no conforto de casa, mas quando sai pro stage pra jogar competitivo de alto nível, nervosismo psicológico, entre vários outros fatores que contam. E se o cara não souber administrar isso... Não souber, tipo, não tiver a ginga. Então, ponto, inclusive, que aconteceu com a Red do split passado, né? Não sei se vocês lembram, jogando com o Gigo lá. E eles chegaram, jogaram com o garoto. Foi bem parecido. Foi um pouco parecido, porque realmente o desempenho dos meninos da Red no split passado foram muito abaixo do esperado. Mas o desempenho do Hidan até que não foi ruim, ele cometeu alguns erros que deixou bastante atrás. Quando você é o strong side, você basicamente não pode errar, você tem que levar sua vantagem e distribuir ela pro resto do mapa. Ele não soube fazer muito bem isso, mas no overall ele jogou bem, teve o destaque lá do quadra kill, então ele tentou. Aquele quadro aqui, eu falei, cara, eu não tava, vou falar a verdade, eu não tava assistindo direito essa partida, porque eu não tava assistindo. Aí eu fui ver quadra que eu vi que era o top, eu falei, cara, os antins deu quadra que eu fui vendo, eu falei, vixi. Só que aí... não, meu irmão. Foi uma luta, ele tava forte naquele momento do jogo, e foi uma luta onde eles, tipo, o outro time tentou um Baron rushado, forçado demais, então todo mundo juntou ali, junto com em cima de uma Kali forte. Entendi. E o que deu. Entendi. Não. Oi, fala tu. Pra gente melhorar aqui pro público, abaixa um pouquinho o teu microfone. Pessoal, eu abaixei, mas não sei se foi, mas e tá suave. Ou então aumenta da galera, sei lá, e aí o pessoal em casa diminui. Tá aumentando. Não. Não sei porque que o meu tá estourando, mas vamos lá. Vamos seguir com o programa. Enquanto deu tempo, eu vou dando uma ajeitada. Seguinte, rapaziada, a gente viu aquela treta lá, tipo, um monte de comentário negativo do pessoal babaca, tá ligado? Falando daquela lineup feminina. Não da lineup, falando da contratação das duas meninas. Da NTZ. Aí agora a Cade contrata sua primeira lineup feminina. Duda, você, que é a única pessoa feminina aqui tirando o Turizão, você que é a única representante mulher hoje aqui no programa, qual é a sua opinião sobre isso? Cara, eu simplesmente, assim, falo que não concordo em questão de formar uma line-up exclusiva feminina. Por quê? Eu trabalho com organização de jogos, né? A área nossa é point blank, só que não é a mesma coisa que LOL, né? Mas só daí já dá pra perceber a discrepância entre uma line-up e outra. Tipos de campeonatos, o valor é menor, a estrutura também dada pras garotas não são a mesma, né? Se for, posso até estar equivocada, né? Mas não sei se, no caso, a Vivo Cade tem uma estrutura toda Será? Né? Talvez por ser a Cade, né, mano? Tipo, a Cade, Cade é a Cade, né? Mas tá aí há muito campeonato? Tempo. É, até pergunta até pro Zantin se ele tem conhecimento disso. Não tem um campeonato específico de liga principal pra feminino, né? Não tem. Então, que eu desconheço. Então, eu também sou um pouco contra tipo, a divisão de gênero no esporte, de criar uma line só com o time feminino, porque tipo, isso, se você for pegar todos os jogadores de LoL, vamos falar de LoL, 95% são masculinos. Então, isso por si só já deixa a competitividade muito maior. Então, se você for pegar e tipo, investir tanto, não investimento de dinheiro, mas de criar times femininos, uma competição feminina, você vai acabar não dando oportunidade para as meninas jogar no competitivo de alto nível. Que para mim, essa divisão não tinha que existir justamente por isso. Elas têm meninas por aí no Challenger, essas meninas que a NTZ contrataram, eu já caí em solo queue com elas, e elas têm total condições de jogar no alto nível. Então, por que separar em gênero, entendeu? Pra mim não faz muito sentido essa separação. É exatamente como a gente tava comentando semana passada, né? A gente falou, nós parabenizamos a atitude da NTZ em não criar uma lineup separada, né? Pra você fazer esse processo, que é quase uma segregação. E no meio da semana a Cage anuncia uma lineup feminina pra jogar, sei lá, do For LoL, tá ligado? Aí tu fica, caraca, pra quê, tá ligado? Qual o sentido disso? Será que a intenção da Cage... A intenção, será que não é pra jogar o campeonato principal, Go For LoL, jogar circuito, jogar tudo isso daí? Será que não é essa a intenção? Eu acho que a intenção não é essa. É que tem todos os qualifiers, né? Eu acredito que se ele fosse já pensar alguma coisa assim, teria que ter começado um pouco antes, talvez, né? Pra quem não conhece, quais são os qualifiers? De onde começa? Quem quer começar um time de LoL agora, começa da onde? Na minha visão, tem várias formas de você definir time de LoL. Por exemplo, se você pensa num time competitivo alto nível, que agora os Antins comentou, você tem primeiro o CBLOL, você tem o circuito desafiante e o circuitinho. Abaixo do circuitinho, eu imagino que seria todo mundo o mesmo nível, que seria o amador. Aí esses times amadores... Aí esses times amadores jogam os qualifiers, que é as qualificatórias, para o circuitinho. Que é o que dá acesso ao circuito desafiante, entendeu? Entendi. Eu não sabia dessa fita, não. O GoFor. Você vai avançando, você chega no circuitinho, entendeu? Que são as semifinais. Ah, Luna. Você deve saber melhor que eu sobre isso. Calma aí, gente. É basicamente isso que o Tiri falou. As portas de acesso é basicamente o circuitinho. Então, o primeiro passo pra você ter um time de LoL é criar o time, obviamente. Mas depois começar a jogar as qualificatórias pra subir pro circuito desafiante. Mas a grosso modo, essa lineup da Cade, ela tá. Inclusive, tá tendo um campeonato hoje, né? Uma qualificatória hoje. De 18 até o dia 25. Acredito que a line da Cade seja voltada pra esse campeonato, que é. Gear Gamer? Como é o nome? Alguém lembra aí? Não lembro. Fala o nome do campeonato. Nome do campeonato. Tá tendo uma qualificatória hoje. Ó, deu um probleminha aqui que é que a Alona, sei lá, vazou. Sei lá o que aconteceu. Deu um probleminha, eu mudei aqui na hora, mas... sei lá o que aconteceu. Bugou. Outra fita. Mas a opinião que eu tenho sobre isso também, só pra finalizar esse assunto, é que, tipo, isso cria uma certa rivalidade. Porque pensa, se você criar um time só com meninas e esse time começar a sair bem, qual que é a impressão que vai ficar? Ah, olha isso, como time de mulheres pode ser melhor do que time de homens, tá ligado? Cria uma certa rivalidade. Agora, se você pegar uma garota que joga bem e, tipo, conseguir fazer com que ela encaixe em algum time e ela apresente jogos de alto nível, o pensamento vai ser diferente. O pensamento vai ser, olha como uma mulher também pode jogar bem e jogar em alto nível, entendeu? Não cria essa rivalidade. Por isso, é outro motivo que eu não gosto muito disso. Isso é um bagulho muito... Isso é um bagulho muito verdadeiro, cara. Eu acho que devia ser tudo misturado e tudo... Tá ligado? Eu acho que... Que nem eu perguntei pro Dana no programa passado, tem Mina Challenger que joga muito bem, não tem? Na solo quê? São poucas, obviamente são poucas, mas tem. Então eu acho que daria pra elas entrarem nesse meio, tá ligado? Eu acho que só ficar nessa... Ah, vou criar um campeonato feminino. Pra quê? Não vai ter gente suficiente, tá ligado? Não vai ter. Sempre as melhores vão ficar lá em cima pra sempre. Vai ser tipo, quantos times? Uns 3 times, tá ligado? Essa é a minha opinião, sim, tá ligado? Eu não sei se é... Tipo, não, acho que não tem... Ainda não tem jogadoras o suficiente pra criar uma divisão, entendeu? Aí ela não voltou. E não tem jogadoras o suficiente nem pra, tipo... Pra integrar um time de elite, tá ligado? Porque essas meninas que a INTZ chamou, elas são challenger, já pegaram, não sei se mantém ainda, mas elas não, tipo, falando por mim, não parece que o objetivo delas é ser jogadoras profissionais, sabe? Porque se você for pegar no challenger mesmo, tem muitos jogadores challenger com muitos pontos que não tem time, entendeu? Então... Até porque são 200 só, né, cara? Se for parar pra pensar, é muito pouco. Em termos da galera aqui. Mano. Então, não compensa. E tem os monochampion também, né? Tem monochampion, tem jogador que tem mais de uma conta. É, igual a gente tava falando, no, em termos de estrutura, né? Em termos de estrutura, não dá pra fazer, cara. Você vê que não funciona. As line-ups femininas sempre, tipo... É premiação de famoso RP, sabe? É umas coisas, assim, bem tosca mesmo. Tipo, você não consegue dar pra elas o mesmo tanto. Porque também não tem a quantidade de time específico pra isso. Não dá pra monetizar. No contexto geral, acaba que prejudica quem quer chegar lá, né? Que é uma dessas meninas que tá entre os 200 melhores do Brasil. Exatamente. Porque, por um lado, você vai ter um time que vai chamar ela por exclusivo marketing. Porque não vai ter mais 4 pessoas boas do lado dela. Por exemplo, você não vai ter... É muito difícil você conseguir 5 pessoas boas no Challenger pra você formar um time, pra você ter aquele grude de formar uma equipe competitiva. Ainda mais você arrumar 5 meninas Challenger. Então, pra aquele time chegar no circuitinho e fazer a escalada padrão pra um time chegar em alto nível já é uma coisa muito difícil. Então, isso acaba já bate as meninas no contexto geral. Isso já bate no ponto também de motivação, né? Porque só quem é pro player sabe que não é uma... Um caminho fácil, não é mil maravilhas, entendeu? Então, tipo, só pelo fato de você ser mulher, infelizmente já tem muitas coisas que já desmotiva por si só, sabe? Então, tipo, se um cara tá jogando mal, ele tá numa fase ruim. Aí se a mulher tá jogando mal, é porque ela não nasceu pra isso, ela é mulher, ela não isso tem é que jogar, escroto, tem véio. Todo esse preconceito, entendeu? É, então, tipo, é difícil... Não é um hate só em cima de um pro player, é um hate em cima com uma pegada machista ainda, né? Então, tem uma agravante ainda, entendeu? Hoje, conforme as coisas estão andando, eu pelo menos pessoalmente não vejo isso como algo produtivo para as mulheres em geral. A gente não dá para saber, na real, se eles vão colocar essa line-up feminina no competitivo normal, né? Ainda não dá, eles não anunciaram em questão disso, mas eu espero, eu torço que essa line-up que eles montaram aí seja para disputar o competitivo mesmo. Também torço para isso. Mas eu tenho uma pergunta, Tchuri, talvez você ou os antigos estavam responder. Até onde eu saiba, uma organização não pode ter 2 times. No mesmo campeonato, na mesma divisão. Na mesma divisão. Ah, tá. Por exemplo, se você tem um campeonato, um time jogando Tier 3, que seria os qualifiers, você pode ter um disputando qualifier... Um no circuito desafiante e um no CBLOL. Entendi. Só que você nunca pode revezar também jogadores entre eles. Por exemplo, se você tem um time Academy que tá ali no circuito, você não pode pegar um jogador da Academy e colocar no CBLOL pra jogar. Ele só pode jogar o campeonato em que ele tá inscrito, entendeu? Ou seja, em letras miúdas, a Cade, ela nunca vai poder ter o time feminino e o masculino no CBLOL. No mesmo, não é nem no CBLOL, né? Não, mas isso eu acho que não é uma coisa que atrapalharia, pra falar a verdade, porque muitas equipes fazem isso. A própria Redemption jogou 2 CBLOLs e ela começou como INTZ. Ela era um time B da INTZ e, vamos dizer assim, superou e conseguiu chegar no CBLOL também. Então, digamos que em algum futuro próximo a lane feminina consiga passar o circuito e vá pro CBLOL. No circuito agora, no caso, né, que a Cade ainda não subiu. Aí isso é interessante para as organizações também, porque querendo ou não, se elas conseguem a vaga, elas vão vender e vão gerar dinheiro. E também tem a competitividade entre o time, né? Porque você imagina, você tá no CBLOL, você vê o time de base chegando, te alcançando. Você fala, será que eu realmente tô jogando tão bem? Será que eu realmente tô... Você começa a dar aquela despertada para a realidade, entendeu? Fala, pô, o cara ele veio da base ali, já tá chegando no meu nível, cara. Preciso tryhardar mais, vou acordar mais cedo, sei lá. começar a ter uma disputa dentro da sua própria organização também, entendeu? De motivação. Mas aí começa... é que tá, né? Aí é que tá. A gente vai ter que saber se a intenção deles é só colocar mesmo as jogadoras femininas pra falar que tem, ou se realmente vai fazer alguma coisa a respeito, né? É isso, por enquanto, o tempo virá, né? Por enquanto, acho que... É, a gente só vai saber, a gente só vai saber pro ano que vem, eu acho, que isso daí. Final do ano, ano que vem. A gente não vai conseguir acompanhar, nem cobrar a questão de investimento no time, né? Porque, em termos capitalistas, empresa nenhuma vai querer investir em algo que não tá trazendo rendimento, né? Então, é, porque não tem competição específica, igual eu falei. Exato. Então, a gente acaba ficando nessa impasse, né? As pessoas só investem no que dá retorno financeiro, claro. Então... Eu tô torcendo pra dar certo, tá ligado? Eu tô torcendo pra dar muito certo. Eu gosto de pensar que as pessoas têm sempre um plano. Quando eu vejo uma coisa, uma atitude meio duvidosa, eu gosto de pensar que as pessoas têm sempre um plano. Então, vamos ver, esperar pra ver o que eles aprontam com isso, né? Vai que eles têm alguma coisa. Tem que pensar sempre no... É. Já viu na solo kill? Na solo kill, quando você tá na sua lane, aí o jungle vem fazendo uma peripécia assim, aí você fica meio duvidoso, mas você pensa, não, esse cara deve ter algum plano. Ele deve saber o que ele tá fazendo. Não entendo. Aqui é gold, irmão, a gente não pensa nessas paradas não, cara. Se o cara veio, fez toda a play. O cara veio na minha lane, morreu, deu double buff pro cara, mas daqui 2 minutos ele vai buscar de novo. Alguma coisa ele vai fazer. Alguma coisa ele tem, velho. É só pra resetar o time, né, velho? Ele volta, compra item, volta, pega o buff e continua na matança. Pergunta pro Churi como é no Diamond 4. Isso é muito bom, velho. Não, se ele acha assim no Diamond, imagina no Gold, velho. A pele do Jim fala do D4, mano. No Gold, eu que tô no Gold, eu já passo mal, meu. Eu passo mal sempre, né? Foda, eu não consigo sair desse ano. Cadê o Dana, velho, pra te salvar? Não conseguiu, o Dana desistiu. Dana... Dana ficava puto. Churizão não consegue me carregar, Churizão, por quê? O que acontece, velho? Vem de lá, Tio. Grande de lá. Isso aí eu desisti. Por que eu não gosto de ser, Tio? Dá uma cortinha pra ele, Tio. Puxa ele de lá, deixa ele todo mundo poção. Só aqui, ó. Pum, já joga aqui uma vaga, Godão. Ai, gente. Se a galera jogar a quadra pro Godão pra puxar o Godão, vai descer junto, mano. Tá, mudando de assunto. Ninguém quer saber desse assunto aí. Ninguém quer saber desse assunto. Ninguém tá interessado nisso. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês acham mesmo que o Revolta tá considerando a aposentadoria dele? Vocês acham que ele vai se aposentar? Surgiu esse boato que ele tá pensando na aposentadoria, que, tá ligado? Que tá meio assim, que não sabe o que vai acontecer. Ele falou isso daí. Falou numa entrevista. Deu uma entrevista à ESPN. Que é o site de onde a gente rouba as notícias. É que, tipo assim, tá tudo muito recente ainda, tá ligado? O campeonato foi agora, então o jogador fica meio confuso, começa a pensar demais, sabe? Porque não tem mais o que fazer. Até o próximo split é, tipo, só esperar. Então começa a passar muita coisa na cabeça do cara e ele pode estar num momento confuso da carreira dele. E basicamente, né? O cara acabou de tomar um... O cara acabou de tomar um 3-0, ele não sabe pra onde ele vai, vê o microfone na cara dele, ele vai falar o quê? Vai falar o que vem na cabeça. Tem essa também. Não, mas até que o Zantin tinha comentado antes, até da estrutura, né, do circuito. E o circuito é diferente do CBLOL, né? Primeiro que você não treina numa GH, ele até tava comentando sobre isso, né? Que a forma da estruturação do circuito é diferente, que ele não tava acostumado, porque ele já vinha de muito tempo de CBLOL, né? E então, passou um tempo, ele ficou confuso, assim, e não tá vendo o rumo, mas vamos ver, né? É, pelo que eu li, né, do que ele falou na entrevista, ele, um resumo é que ele tá refletindo sobre o que ele vai fazer, né, e uma das opções seria a aposentadoria. Isso é vago pra caramba, né? Eu acho que ele só jogou no ar. Ô, Zantin, você que tá velho. 32. É, não, você tá mais velho ainda, porra. Você tá com 32, velho. Eu gostaria de me aposentar hoje. Por que eu não posso me aposentar, tá ligado? Exatamente. 32, né? Só isso. É? Nossa, 32 pela barba, tá ligado? Zantinho, você que tá velho, você tá velho, vamos ser sinceros. Você acha que... Não, você tá velho. Que isso, cara? Ô, ei, o cara é seu convidado aí, moço. Não, verdade, verdade. Você tá avantajado na idade. Tá falando isso, tá falando quanto... você também, né? Tem a mesma idade. Isso é verdade. Então nós temos 18. Ó, deixa eu falar. Você... Você acha que tem tempo? Tem tempo algum jogador de LoL? Tem data de validade? Você acha que tem ou não? Não tem nada a ver. Cara, você acha que é perecível muito... um jogador de LoL? Hã? Esse é um assunto perecível. Nunca ouviu aquilo de alimento não perecível? Entendi. Então, não. Esse é um assunto muito, muito polêmico. E varia polêmico. Muito de pessoa pra pessoa, tá ligado? Porque, tipo, se você for... Eu gosto de comparar muito com futebol. Se eu for comparar com futebol, que é um esporte físico, obviamente tem uma data de validade, vamos dizer assim, menor. Vai chegar uma hora que seu corpo não vai responder e você não vai performar tão bem quanto quando você era jovem. Mas, em esporte eletrônico, eu acho que o que conta mais é a motivação do cara e a tipo, saúde vontade. Mental, tá ligado? Vontade, saúde mental. Porque eu já vi muitos caras, muitos, tem muitos, mas tipo, se fosse citar dois exemplos, um nacional e um internacional, seria o Mylon e o Darius. Os dois sempre tiveram tipo, no topo do cenário, tá ligado? O Darius jogou todos os mundiais, o Mylon, tipo, ganhou não sei quantos CBLOL, apesar do internacionalmente o Brasil ser um lixo, né? Mas ele... Dentro do Brasil ganhou tudo, até foi pro Mundial algumas vezes. Algumas não, uma, né? Ele foi uma. Foi uma vez, só que 2015. Ele foi uma. Então, e eles aposentaram muito cedo, cara. O Mylon tinha o quê? 21? 22? É, e o Darius... E o Darius tinha, tipo assim, 23. Então, tem muitos jogadores de hoje em dia que tá na Elite que tem essa idade, entendeu? Tem o BRTT, que, tipo, tem 28 anos e tá... É, e tá até agora. Tipo, top 2 ali. Dele. É, tipo, é a melhor fase dele, então. É uma profissão. Então isso é muito relativo. Né? É, eu tipo acho assim... muito relativo. Varia muito da saúde mental do cara, tá ligado? Não, não mais da idade. Chega a hora que o cara cansa, velho. É, cansa de real. Tudo. Ou um cara que se aposenta, que para de jogar LOL competitivamente, ele ainda ganha algum dinheiro sobre imagem? Ou não? Sobre a imagem dele passada? Depende. O Kami, porque... por exemplo... É, porque ainda passa. Até hoje. Não, porque ainda passa. É a imagem que a gente tá falando. É, mal, cara, não, mal, cara, ainda, né? O Kami tá até uma bobotagem. É, o Kami embora, tá no vai, tá não vai. Não vai. É, agora, mas ele ficou um tempo, né? Jogando com matadoria ali, né? Mil pontos no solo kill e jogando sempre. Parece que vai voltar mesmo. Um ponto cansou. Que eu colocaria quando a gente fala de aposentadoria do Revolta é a época que o Yoda falou isso também. Que a Red não tinha conseguido subir lá. Deu os BO que deu e ele falou que ia parar de jogar. Só que deu, sei lá, um split e ele voltou, tá ligado? É. Então pode ser que o cara deu uma crise ali de meia-idade, sei lá como é que chama isso. Existencial. Deu uma crise existencial nele e falou, eu sou um merda, não vou jogar, não consegui carregar meu time. Vou jogar um ponto aqui e vocês dizem se vocês concordam ou não. Não é, tirando o caso do Mylon, é óbvio. Eu acho que o LoL aposenta os players. O que vocês acham? Como assim? Explica pra nós seu pensamento. O cara não consegue mais jogar, velho. É, o jogo é muito estressante. Se a gente que joga só no quê? Né? Que quando a gente não quiser jogar, a gente para a gente e fica joga irritado. Não, né, Rafa? A gente que tenta, a gente que se esforça. A gente joga! Não, não joga assim, bem é outra coisa. Vocês entenderam. A gente mata os bichinhos ali, tenta derrubar a barricada e morre pros dois. Né? Assim, o cara tá jogando, ele tá jogando em alto nível, eu vou usar o exemplo do Napon, velho. Vou usar o exemplo do Napon. Napon foi campeão brasileiro, um piscar de óleo, o cara parou de jogar, foi pro circuitinho e tá lá até hoje. Meu. Consegue sair. Porque eu, na minha opinião, o LoL aposentou ele. Tipo assim, o LoL rodou e ele sou campeão, e é isso. Não sei o que que passa na cabeça dele, óbvio. O que se passa na cabeça quando você é campeão? Quando então, você é campeão? Não dá pra saber. Não dá pra saber, tipo, o que que aconteceu com ele depois disso, tá ligado? Realmente ele sumiu depois que ele ganhou, mas, tipo, ele continuou jogando, ele ainda tinha vontade de jogar, tipo, então. eu particularmente não sei, entendeu? Zantins, uma pergunta olhando, que... Olhando que ele já tá tentando, a gente preza porque ele... É, mas se ele voltou agora, tipo, Pra mim, ele voltou agora. Ele não tava jogando até um tempo atrás. Ele tá atrasado, ele tem que recuperar o tempo de jogo dele. E ele tem, tipo, tem que correr atrás do prejuízo, entendeu? Não vai ser, pô, o cara vai ficar um ano sem jogar, mesmo que ele tenha sido campeão, tava numa fase boa, ele vai voltar, tipo, pica. Não é assim, tem um certo tempo pra adaptar de novo, até porque o jogo muda. Dantinho, você tá na posição parecida com a do Revolta. Vocês não conseguiram subir pro CBLOL, eles estavam disputando o circuito. Os dois têm 30 anos. De LOL. Como você tá pensando, como você tá pensando nesse momento? Então, eu ainda tô meio evitando, tipo, pensar no que vai acontecer, porque... eu ainda tenho contrato com a Van até o ano que vem, então eu dependo muito do que vai acontecer aqui para saber o que vai acontecer comigo. Então a gente não teve uma reunião ainda para acertar essas coisas, vai acontecer agora nessa semana. Então, tipo, baseado no que for acontecer aqui, nessa reunião, eu vou saber melhor o que vai acontecer comigo, quais vão ser os meus planos e o que vai acontecer no futuro. Mas então, até então você pensa em continuar jogando? Não, continuar jogando eu vou continuar com certeza. Igual eu falei, tenho contrato até o ano que vem. Tenho muita vontade de jogar ainda. Não penso em parar por agora. Mas em relação ao que vai acontecer daqui pra frente, eu ainda não sei. Por causa não, não dá pra saber, né? O futuro de um jogador de LoL profissional, não dá pra saber, tá ligado? Num ano você tá num time, no outro ano você mudou total. Que nem os Antins, do nada ele foi lá pro Sul. Tá ligado? Aí agora ele não sabe o que vai acontecer. Se ele vai... Foi do nada, velho. Isso daí é muito... Sei lá, eu acho que eu não acostumaria. Mas pra eu tentar acostumar primeiro, eu tenho que sair do gol. Mas eu não acostumaria, tá ligado? Eu acho que... Sei lá, eu não conseguiria ficar mudando toda hora. É muito estranho, velho. É muito estranho. Eu acho que o negócio de eu acho que home office, eu acho que é o melhor jeito mesmo, cara. Tipo, você não ficar nem mudando. Nem de elo você muda, né, Godal? Toda vez que joga um gol, tipo, você viu muita diferença nessa transição? Pra Game House? Nossa, velho, muita diferença. Tipo, é melhor? Tem um lado bom e um lado ruim, tá ligado? Você tem mais privacidade com o Game Office, porque tipo, o Game House acaba sendo um pouco desgastante em relação à convivência. Você tá ali o tempo todo com tipo, vendo os jogadores que você joga, e você vai dormir, você olha pro lado, o cara tá ali do seu lado também, então... Não dá pra levar as menininhas, né, não? sem comprometer, que a gente tinha combinado. Opa, foi mal. Não, mas então... Sem explanar, sem explanar. Tem isso e... É tipo um casamento, né? Basicamente, um casamento... É verdade. Como que é aquela religião que casa um monte de gente junto, né? Não faço ideia, velho. Muçulmano, não é? É, lá. Isso. Mas então, olha, amor, isso daí. Mas tem o lado ruim também, que é tipo, em relação à dedicação, tá ligado? Você acaba tendo menos tempo de jogo em Game Office do que em Game House. Eu falo isso pela experiência que eu tive, né? Porque, sei lá... eu já vi que tem game offices que o cara tem o PC na office e na casa dele também. Então, tipo, ele joga solo queue na casa dele e no office ele só treina. Aqui não, aqui a gente não tem PC na onde a gente mora, nossa, só no office. Então foda. A gente só joga lá, entendeu? Então, nossa, quando a gente vem pra cá... A Liberty, eles prezam pela qualidade, seria, né? Não pela quantidade. É basicamente. É algo a se pensar, né? É. Mas cara, eu também não dá pra saber. Eu acho que é a filosofia que eles acreditam, mas tipo, isso é uma coisa que varia muito também, né? Tem jogador que consegue administrar bem seu tempo dedicando maior parte ao jogo. O Faker disponibilizou, ou sei lá, foi numa entrevista que ele disse um pouco de como funciona a rotina dele, e é tipo muito LOL e praticamente ele só para pra dormir, comer e tomar banho. E o cara foi muito tempo um dos melhores do mundo. Então ele consegue ter qualidade mesmo com a quantidade alta de tempo dedicado ao jogo. Cara, é true da true, velho. Tipo, eu acho que você chegar na sua casa e não ter um PCzinho, eu acho que é meio estranho, né? Você consegue acostumar? Você consegue acostumar? Só pelo celular. Você fica só no celular. A gente vem pra cá só pra dormir, basicamente. Então isso a gente acaba voltando um pouco tarde. Eu, pelo menos, quando eu quero jogar mais, eu acabo voltando um pouco tarde pra casa. Aí eu quero acordar amanhã no outro dia, mas acabo não conseguindo por ter dormido pouco. Então, pelo menos pra mim, foi um pouco difícil isso de regar minha rotina em relação a sono e horário pra acordar. Então, acabava sempre chegando de manhã no limite de horário que eu tinha. E ficando mais tarde pra jogar, entendeu? Entendi. Putz, aí é rajada, velho. Zantins! Mas com certeza tem PC no apartamento onde você mora é muito bom. Eu acho que é melhor você ter sua privacidade e ter... Eu acho que só faltou um PCzinho aí, porque eu não aguentar, não. Eu nem ia conseguir. É, isso é bom. Ô, Zantins, o que que passou na sua cabeça quando tu ganhou o CBLOL? O primeiro CBLOL. O primeiro, fala pra todo mundo, o que que passou na sua cabeça? Você falou, caralho, velho, tô lutando nessa porra. Consegui ganhar. Caralho, cara, tipo, o que passou? Tipo assim, eu tenho muita admiração pelo Edu Kim, que é o dono da Cade. E pela forma como ele construiu o time, pela dedicação dele, pelo investimento, pelo investimento dele, não só de dinheiro, mas de motivação que ele passa pro time dele, de como ele gera o time dele. E uma das coisas que ele falou, que ficou gravada na minha mente, é que toda a sua dedicação, todo o seu esforço durante meses treinando, acordando pra scrimar, pra jogar solo kill e tudo, isso era por 15 minutos em cima do palco, basicamente, tá ligado? Em cima do palco, levantando taça, comemorando. Por causa de 15 minutos, você dedicava, tipo, meses e meses da sua vida. Mas ele falou que era um sentimento muito gratificante, que valia a pena. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça durante muito tempo. Ele me falou isso na época da G3X, em 2015. Então, era uma coisa que eu queria ver, que eu queria saber como é que era. E, basicamente, o que aconteceu foi eu comprovar isso, tá ligado? Que... Tipo, é aqueles 15 minutos de você, tipo, sentir que realmente valeu a pena todo o seu esforço, de você ver aquela sensação de missão completa, tá ligado? É uma parada muito inexplicável. Aí depois foi, tu ganhou a segunda e foi a mesma coisa ou não? Foi um outro sentimento ou não? Já ganhou a segunda vez. Então, segunda foi até mais... Tipo, foi... A mesma coisa, só que mais intensa, sabe? Porque o valor do campeonato era maior, aquele que tava valendo vaga pro Mundial. A estrutura era maior, tipo, o evento. O primeiro split tinha, sei lá, 200 pessoas assistindo a gente, o segundo split tinha, tipo, 3 mil. Então, tipo, a abertura, tudo, o evento como um todo, a importância... Foi muito grande, foi muito maior do que o primeiro split, então o sentimento também foi muito maior, tá ligado? E tu acha que depois que vocês ganharam tal, passou, vocês foram pro Mundial, não deu muito certo, todo mundo viu, não deu muito certo. Você acha que o cara que quando ele ganha o CBLOL, depois de um tempo ele esculacha ou não? Não tem nada a ver. Tá ligado? É muita coisa, muita gente pergunta isso, sabe? Muita gente fala, o Proper vai lá, ganha o Mundial, ele acha que ganhou o mundo e não faz mais nada. Tem muito disso, né? É os comentários de hater, tá ligado? O que você acha disso aí? Tipo, isso é tendências, né? Vamos falar de tendências pra não generalizar, porque como eu falei, essas coisas variam muito de pessoa pra pessoa. Ganhei o CBLOL, comi todo mundo e foda-se. Fica aí, continua. Mas o que aconteceu comigo? Tipo, eu ganhei o CBLOL, não comi todo mundo, mas, tipo, quando eu ganhei o CBLOL, é um sentimento de, tipo assim, missão completa, tá ligado? Então imagina, você tem um objetivo traçado na sua vida, você, tipo, acorda todo dia em prol disso, de fazer algo pra chegar mais perto de conquistar esse objetivo... E de uma hora pra outra, sem esperar, porque no meu caso, tipo, porra, a gente era underdog, a gente não era ninguém no cenário, eu não esperava nunca que ia ganhar. E de uma hora pra outra, você vai e ganha e conquista aquele objetivo que você sempre sonhou. Você, tipo, dá a tela azul na sua cabeça, sabe? E agora, o que eu faço? Então, é basicamente isso que acontece. Tipo, eu acho que isso não devia acontecer pra elevar o nível do nosso cenário. Porque a gente, pô, ganha o CBLOL, beleza, conquistamos um objetivo. Mas a gente vai lá pra fora e só toma pau pra todo mundo, velho. Tipo, a gente tinha que aumentar essa motivação, sabe? Transformar ela em dedicação e elevar o nível do nosso cenário. Mas antes, acha que isso tem a ver até com o fato da premiação? Porque a premiação é diferente no Brasil, né? Com o resto do mundo, né? Você não acha diferente que uma premiação ser menor, que é menor, né? A premiação é bem menor, porque apesar de que tem sistema de franquia lá fora e tudo mais, mas você vê que aqui no Brasil gira em torno de ter um salário, né, as organizações, e você tem uma competição que você pega e fala que tá, é um dinheiro, beleza, mas não se compara com lá fora, né? Isso você acha que poderia ser uma motivação a mais se eles aumentassem a premiação, alguma coisa desse gênero? Não, com certeza uma motivação a mais seria, né? Mas é algo que eu não vejo sendo muito possível ou muito... eu não vejo, tipo, a Riot fazendo isso, porque lá fora as premiações são maiores, mas o retorno que eles têm lá fora são maiores também, sabe? Então, tipo assim, não tem como a gente cobrar uma premiação igual ou parecida com os campeonatos de fora, sendo que o nosso nível e o retorno que a gente dá pra eles não chega nem perto do que eles têm lá fora, entendeu? Então, é basicamente isso. Mas em questão dos fãs, por exemplo, os fãs aqui no Brasil é muito forte, né? Eu também já tive até com vocês lá no CBLOL, né? E é muita gente que paga, muita gente que vai nos eventos, muita gente que vai no cinema pra ver vocês, né, e tudo mais. Então é um público que dá pra você explorar mais em questão monetária. Tanto a Riot fazer algumas coisas que possam trazer pro público poder consumir mais, né, e poder dar retorno pros jogadores. Porque querendo ou não, você pegar ver um CS da vida, as premiações, você fica, nossa, né. Aí como eu queria que fosse assim, né. O próprio Dota 2, né. Nossa, Dota 2. É, o Dota, ele teve aquele negócio que os fãs ajudaram, né? O pessoal que da comunidade do Dota ajudou na premiação também. A arte devia ter isso, cara. O brasileiro tem paixão, cara. Todo eu lembro uma vez que a Riot fez alguma coisa com as skins, não foi? Ou eu tô enganado? A venda das skins foi no Dota, né? A venda das skins foi revertida pra premiação. Eu acho que tem formas de se explorar, né? Questão de trazer mais premiação para os próprios jogadores, eles pensarem assim, nossa, é aqui. Não, eu tô confundindo. Campeonato, velho. Você coloca campeonato, exatamente, campeonato, cara. Você lança ela antes do, sei lá, do Worlds, um exemplo assim, e 50% do valor de venda dela ali vai para o campeonato. Vai pro vencedor. Se eles botarem 100% da venda da... Pra eles é nada ainda, sabe? Não, eu sei, skin, mas eu falo isso porque no Dota é 50%. Eles vendem o item X lá, 50% desse valor vai pro campeonato, 50% fica pra Blizzard. Que também eu acho justo. Tá, então, é justo. Se o Cowart fala assim, não, eu não vou perder. Porque eu sei o quanto eles... Eu não sei não, né? Mas assim, a gente sabe o quanto eles devem gastar com designer, com a produção, com tudo, não, com a animação. A estrutura deles é absurda. Não, não é uma skin, não é porque é uma skin que você acha que não tem um custo, tá ligado? Uma skin deve ser um absurdo, cara. Exato. Então a gente não vai ser hipócrita também e falar, pô, joga tudo pro Words e foda-se. Não, tem tudo não, é isso, só, né, pegar e direcionar, né, os ganhos. É, aí seja 75, não, metadinha. 25. Metadinha. É, 75, 25, whatever, entendeu? Se eles pegarem uma fatia disso e jogar pro campeonato, eu tenho certeza que dobra se brincar a premiação. Caralho, os caras compram só pra... Conta pra gente como é que foi isso. Vocês ganharam o segundo split contra o Flamengo, uma série incrível, tava lá 20 perto. Incrível! Abaiaçado comigo, você viu, né? ganhamos. Aí, toda a preparação, foram um mês antes pra Coreia. O hype tava imenso, todo mundo, agora vai. Chegou lá, acredito que tenha sido um choque de realidade do caramba, né? Vocês treinaram com equipe de alto nível e... Enfim, o que que você acha que poderia ter feito diferente lá pra que pelo menos o time saísse unido? Porque O principal da KaBuM, desde o princípio, era essa união que a gente via nas entrevistas e etc. E depois que vocês voltaram, aquilo nitidamente acabou. O que, que você acha que poderia ter sido feito diferente? Porque a paulada vinha de qualquer jeito, entende? Não tinha como você se esquivar da paulada, mas parece que vocês... Ó, presta atenção. Eu acompanhei de perto, eu acho que faltou o Churizão lá. Conte mais antes. Com certeza. Eu ia dar essa calma, como eu sou suspeito, pra falar. O problema do Urso a gente já sabe, a gente já discutiu isso. Então, fala pra nós. E essa foi uma... Foi uma experiência nova pra todo mundo. Mas eu acho que um dos agravantes que fez o time desunir e não saber lidar com chegar lá, jogar com times de alto nível e, tipo, apanhar na cara sem desunir e sem perder a vontade de continuar tentando foi o ego. Tipo, a gente começou a... Do nada, começamos no circuito desafiante... Com jogadores que ninguém dava nada, ganhamos circuito desafiante. Aí fomos pro CBLOL, onde a gente tava, era o time no começo cotado pra cair, pra lutar, pra não ser baixado. Ganhamos CBLOL. E uma das consequências da tela azul que eu falo que acontece na cabeça do cara quando ele chega num momento desse é tipo o ego. O cara cria muito ego, ele pensa, caralho, sou campeão brasileiro. E se ele não saber administrar isso, deixar subir a cabeça dá muita merda. Então nosso time começou a mudar em alguns aspectos positivos, em relação a tipo, querer continuar no topo, mas em alguns aspectos negativos, em relação a não ser tão mais unido e começar a olhar pro próprio umbigo e não pro time como um todo. Então... A gente criou muito ego, a gente chegou lá, começamos a tomar pau de todo mundo, porque, pô, os caras são muito melhor que a gente. Foi um choque de realidade, onde a nossa atitude, infelizmente, não foi de se unir, tipo, conversar e ver o que tava acontecendo. Foi de um fechar a cara pro outro e tipo... Caralho, velho. Começar viver o seu luto, tá ligado? Começar a apontar dedo e cada um viver seu luto de que a gente era um merda e é isso. É, não quero citar nome, mas pra vocês terem noção, o agravante que foi, teve jogador que chegou a falar, tipo, depois de uma atitude negativa dentro de treino, chegou a falar depois de treino que não queria estar ali, tá ligado? Nossa. Caralho, velho. Que ele tava se sentindo muito infeliz, que ele só não queria estar mais nesse time e ele só não queria estar ali. Então, tipo, você imagina no meio de tudo, você ainda ter que ouvir uma coisa dessa. Então... Uma pressão imensa. O time, uma pressão enorme e o time foi só desunindo dali pra frente, tá ligado? O Words foi praticamente a gota d'água. É, vamos ser sinceros, isso não acontece só com a Kabum, né? Vocês já repararam? Já aconteceu com a... É verdade. Aconteceu com... Com a NTZ, ainda chegou na semifinal nesse... Ainda está na semifinal nesse split. Mas o rendimento deles caíram também. Então é uma coisa que... O cenário... Eu acho que não é rendimento cair, velho. É que tipo assim, o povo tem uma mentalidade muito crua em relação ao competitivo. Tipo assim, a gente joga aqui no Brasil com times de nível igual ou inferior. Então, pô... Erros que os caras cometem não vai ser punido. Erros que os caras punem, eles não vão conseguir punir lá fora, porque os times lá fora não erram. Então, pô, não tem como chegar e falar, o Titãzinho quando vai pra fora não joga livre igual ele joga aqui no Brasil. Ou o Jinquedo não regaça todo mundo no mid igual ele regaça aqui no Brasil. É óbvio que não, velho. Tipo, os caras não dão a janela, os caras não erram, os caras são muito melhores. Então não tem como falar que o nível do time cai quando vai pra fora. Não, o nível do time é o mesmo, velho. O nível dos caras lá fora é que são melhores. É verdade. Eu fico pensando, né, se a gente acaba não tendo um processo de maturidade aí também, né, porque, querendo ou não, é uma puta responsabilidade, e é colocada às vezes nas mãos de pessoas com 18, 19, 20 anos. Você parar para analisar isso como uma carreira profissional fora do esportes, né, que é uma carreira recente, tem 10 anos, a gente pensa, por exemplo... Eu, com 19 anos, eu tava começando meus estudos, entendeu? Eu tava começando minha profissão como professor. Então, você como em um ano, dois anos, às vezes três anos, você já está indo para o Mundial, tá ligado? Do jogo. Isso é muito complexo num processo psicológico, né? Eu acho que isso acaba vindo a pesar também nesse momento, antes que começa a perder e sentir o baque de que, do lugar que nós somos, né? Que nós não somos uma, por mais que a gente queira ser, nós não somos uma região major, né? Então, quando a gente enfrenta uma região major que toma esse baque, o psicológico, ele acaba sendo afetado nesse sentido de maturidade, né? Você nunca enfrentou um problema, você não esteve preparado na vida e na vida profissional para enfrentar uma dificuldade dessa, né? É, uma experiência nova, igual eu falei, é um choque de realidade para todo mundo. E, infelizmente, não vai ser de uma hora para outra que isso vai mudar, tá ligado? É, vai demorar. Tem que ser quebrando na cara, tem que chegar, tipo, dedicando, é. indo pra fora, perdendo, ganhando. Vai e demorar. Uma hora vai acontecer. Uma profissão mais madura também, né? Querendo ou não, a gente pensar nisso, né? Que é uma profissão muito recente. É, como a gente falou, nós não temos ninguém se aposentando por idade. As pessoas se aposentaram porque não quiseram mais jogar. Entendeu? Porque não estavam afim de trabalhar com aquilo. Né? Entendeu? Então, você pensar nisso, tipo, é uma profissão que ninguém ainda se aposentou por idade. Você fala assim, caralho, como assim, cara? E ninguém fazia isso antes, né? Uma coisa que eu acho que atrapalha um pouco de elevar o nível do Brasil é tipo, sempre ser um time diferente que vai lá pra fora, tá ligado? Sempre ser um time diferente que ganha o CBLOL. É, se você for pegar essas regiões que eram menores e que cresceram muito, tipo a região da Flash Wolves, teve a região da Turquia, da Supermassive. Uhum. Tipo, esses times dominaram por anos as regiões deles. E eles iam pra fora, tipo, perdia, chegava, voltava, viu que errou, ia pra fora de novo. Só que isso, tipo, querendo ou não, eleva o nível da região deles. Eles voltam, tipo, mais fortes. Se eles, obviamente, conseguirem lidar com isso, conseguirem lidar como é a experiência de jogar lá fora contra os melhores e perder e aprender e não desistir. E ele querendo ou não, tipo, ajuda a região deles a crescerem. Só que aqui no Brasil isso não acontece. É, uma vez, tipo, 2014, a Kabum ganhou. Aí 2015 foi a PEN, 2016 INTZ, 2017. Cada ano é um, né, velho? Cada ano foi assim. E não só isso, nos dois últimos anos eram underdogs, a galera vindo do circuitão, né? Não faz sentido nenhum, né? Tipo, underdogs. Aquela fita lá. Ganhar campeonato de quem, tipo, tá, sei lá, anos no cenário, anos no topo, não faz sentido, sabe? Aí, o que que falta, tá ligado, pro nosso cenário? Sei lá, dedicação, motivação, talento, não tem uma resposta pra isso, sabe? Aquele negócio lá que o BRTT tweetou, aquilo lá influencia ou não? Ou não tem nada a ver? Ele tweetou só pra dar uma treta? Aquele bagulho de times que não estão treinando? Ah, atrapalha, mano, mas... Tem que dar um jeito, velho. Tipo, quando a T1 foi pro Relegation e não tinha time pra treinar, eles deram um jeito e ganharam o Relegation. Então, tem que lidar com as dificuldades, mano. Eu acho que aquilo lá foi só... Postar no Twitter reclamando não ajuda muito. Eu acho que foi só um mimizão, só pra... Você acha que o time tem que lidar com a dificuldade ou os outros times poderiam também estar pensando em estar trabalhando nesse processo, né? Porque assim, até onde eu entendi, é um Twitter muito, muito raso que ele postou. Mas fala o Twitter, No Twitter ele reclama que os outros três times dos playoffs não estão querendo treinar com o Flamengo. Então ele falou isso, pô. O desabafo dele foi que os times não estão querendo treinar e que outras regiões que poderiam treinar não estão no mesmo patch. Não estão no mesmo patch. Não poderiam treinar. Então, esse que foi o questionamento dele. Agora vamos analisar os fatos. Se você for pegar os times da semifinal, Kabum, N3Z e Flamengo e Uppercut. Isso. O Flamengo vai jogar contra Uppercut. O Uppercut é um time que não vem muito bem no campeonato e todo mundo sabe que o Flamengo é principal time pra vencer esse confronto. Então o que acabou e a NTZ vai pensar? Pô, se a gente vai pegar o Flamengo na final, é melhor evitar passar o máximo de informações sobre a gente, sobre o nosso treino pra eles. Tipo, não é um bagulho, tipo, surreal de outro mundo, é, e caralho, o Cabuentes é muito cuzona. Se eu for parar pra pensar pra esse lado, não é. Só que se não tem outros times pro Flamengo treinar, não, não é culpa dos caras, tá ligado? Os caras têm que pensar no deles, em como eles conseguem ter a maior chance de vencer a competição, que é o objetivo deles, entendeu? Ele quer só farpar, né? Na real, só quis farpar, porque ele não fala, fala assim, a gente é bom. Quero ouvir o tio. Uma dúvida que não, eu tenho. A minha visão eu já deixei bem claro. Tipo assim, deixa eu não sou. Pra gente antes. Eu não sou um cara que vou causar em Twitter, que não sei o que, não sei o que, porque pra mim, no fundo, foda-se. Tipo assim, a partir do momento que você tem um planejamento, treino, não é só eu falar assim, ó, quero treinar, eu vou treinar. Todo time sabe que não é assim que funciona. Você tem uma pessoa responsável, você tem toda uma staff que trabalha pensando nisso, você tem todas as estratégias que você pensa contra ou a favor do time. Porque, por exemplo, assim, o LoL em si não é só você estudar o seu time. Tipo assim, você tem que estudar o outro, você tem que ver o que, que ele pode fazer, as variáveis. Então, se o Fla, na posição do BRTT lá reclamando, tá sem treino, pode ser também mero erro deles. De contar que ele vai treinar com os dois times que tem disponível e pronto. A gente sempre planeja treinos, meses. A gente não chega de uma semana para outra e fala, a gente vai treinar com X time, entendeu? Se eles não têm uma base firme em relação a isso, ou esperavam, criaram certa expectativa, eu acredito que é falha deles, entendeu? Isso não cabe ao outro time você estar lidar treinando com ou não. Isso, né? É verdade. Cada time tem um planejamento. Se for assim, deveria... Time tava reclamando. Tava, por exemplo. Você tem 10 jogadores, né? Aí com vocês. Basicamente. Como que é essa dinâmica de treinar com igual no futebol? Futebol, você vai ter o treino ali, 11 contra 11, e o time treina com as pessoas do time mesmo. É muito longe você pensar assim no cenário do LoL, ter 10 jogadores que treinam entre si? Na verdade, já tem times que fazem isso. A própria Avan, os antigos, tá aí, fazer algo nesse sentido. Como eu só não sei porque eles não tinham dois junglers, né? Aqui, na realidade, a gente não treina com nossa própria lane. Por exemplo, a gente tá desenvolvendo uma academy, entre aspas. A gente tem jogadores novos que ainda não foram divulgados, essas coisas assim. Mas eu não vou falar que a gente usa eles pra treino, porque a gente não usa, por enquanto. O que a gente faz é o Dzeve, como todo mundo já viu ele jogando no CBLOL. Ele tá participando mais ativamente dos treinos. A gente tá fazendo algumas estratégias com ele, que aí fica... a critério, né, achar que é spoiler ou não. Só que, tipo assim, os times que eu sei que treinam com 10 jogadores são T1, provavelmente Avan, são times que realmente têm todos esses jogadores, entendeu? A gente treina com outras equipes, a gente sempre dá um jeito. Ficar sem eu acho que todos os times deveriam ter. O nível do treino é o mesmo? De você não, treinando. A maior dificuldade... varia, entendeu? A maior dificuldade disso é justamente o nível. De, tipo assim, você fazer o treino ser produtivo com 10 jogadores dentro do time. Você precisa, tipo, de dois times do mesmo nível dentro da organização. E como o Churi falou, tipo, você não consegue ter dois times dentro do mesma competição. Então, para você ter dois times do mesmo nível, é muito difícil. Então, tipo, a gente tinha um time do Circuito Desafiante e um time do Circuitinho. Obviamente, os dois times não eram o mesmo nível, então os treinos acabavam, por muitas vezes, sendo improdutivo. E a mesma coisa, se for citar o exemplo do CBLOL, se uma organização tem um time de CBLOL e um time de Circuito Desafiante, é muito difícil os dois times terem o mesmo nível, então acaba não sendo tão produtivos os treinos, entendeu? Que doideira, né, velho? Cara, eu acho que todos os times deveriam ter 10 players pra... Se não tiver treino, treinar entre si, tá ligado? Eu acho que tá faltando investir dinheiro nessa porra aí. Eu acho que esses caras têm muito dinheiro... Vou falar. Esses caras têm muito dinheiro e não tão gastando dinheiro com coisa certa, velho. É isso aí. Eu conheço, eu sei. Mas, ó, o Godão acabou de se contradizer, ó. Vamos só pensar nesse ponto. Ele acabou de falar, tá faltando investir dinheiro e investir do jeito certo. Se a gente acabou de entrar um consenso que é muito difícil ter dois times do mesmo nível. Então pra que a gente... Não, cara. Cara, eu tenho certeza que você, tipo, contratar mais 5 caras lá e dar uma grana pros caras, os caras vão ser bons também, velho. Tenho certeza, eu véio. Acho que... Se tudo é a mesma estrutura... Não, presta atenção. Se tudo é a mesma estrutura que o primeiro time tem pro segundo, acho que dá certo, velho. Manter um time no CBLOL e no circuito. Tá muito socialista agora. Não, eu acho que dá certo. Haja dinheiro. Não, socialismo não dá dinheiro, não, Godão. Não. Nesse momento, eu só queria viver nesse mundo que o Godão vive. Tá fácil. Os caras têm muito dinheiro, velho. Só pra deixar claro pro chat, né, pro pessoal que tá assistindo, você trabalha na Kabum, não é isso? Isso, sou manager da Kabum agora. Ah, tá, beleza. Você é manager, só manager, você não tá jogando? Ou tá jogando também? Não, eu sou inscrito em reserva, mas é aquele esquema, né? Sou reserva do Dinquedo. Então a gente tá aqui, né? A não ser que... Vai ser meio difícil. A reserva é que faz solo kick mesmo com A não ser que o universo conspire, assim, a favor, acho que é impossível jogar, né? Mas tudo bem. Rajada, velho. Ô, fiquei sabendo... Até porque o Dizave joga um pouco mid também, né? É, o Dizave... Ó, a gente tava falando de treino... Tá ligado? A gente tava falando de treino do pessoal, tudo isso daí. Ô, Tirizão, quando o cara vai treinar, tipo, tem screen marcada, tá ligado? Certo. Aí ele decide, sei lá, porra, vou comprar uma moto. Fudeu. E o pior de tudo, cara, é que isso é mais comum do que vocês imaginam. Que os caras... Pra quem não... Pra quem não sabe o que tá acontecendo, pode falar o que aconteceu. O antigo top laner da Kabum tinha um treino, ele falou assim, porra, vou comprar uma moto, velho. Tá ligado? Vou comprar uma moto. Mas eu tinha um lance com pão na chapa também. Tchuri, você que trabalha na Kabum. Pra gente É porque é o seguinte, a gente tinha a screen marcada, né? Tipo, ao contrário do Fla, a gente planeja e tava lá a screen marcada. Aí, já tinha dado uma leve atrasadinha. Foi o argumento que o cara usou pra sair. Falar, já tá atrasado mesmo, então foda-se, vou comprar a moto. Ele foi na concessionária, só que o treino já tava um pouco atrasado, porque antes ele tava fazendo um pão na chapa. Então ele gravou. Ele ia gravar a própria situação. As ideias. Atrasou porque ele atrasou, e já que atrasou, eu vou atrasar mais. Eu essa porra, já tá fodido mesmo, foda-se. Não, mas a moto é bonita. Pelo menos isso, a moto valeu a pena. A é um... Não, peraí, minha gente versão. Tem que não conhece. Quem é o cara? Não, vamos ver a versão dos antigos. Sem citar nomes. Ele vai dar a versão dele agora, eu fico ouvindo aí. Minha versão. Tipo, a versão do Range é engraçada e tal. Mas a verdadeira história é o seguinte: eu já tinha comprado a moto, tava esperando ela chegar. Que ela veio lá da terra do Titã, ela ia vir lá de Manaus. Nossa. Então ela ia demorar uns dias pra chegar em São Paulo. E a fábrica da Yamaha é de lá. Não, a fábrica da Yamaha é de lá, então ia demorar. Aí o que aconteceu? Ela chegou, deu 12h40, a mulher da concessionária me avisou, falou que tava disponível pra buscar. Aí eu falei que ia buscar mais tarde, no intervalo dos treinos, que era 4 horas, que acaba um bloco e 5 horas começa o outro. Aí... O treino atrasou, e nesse atraso, eu realmente fiz o pão, mas o pão não foi o motivo do atraso. Eu fiz foi um só pão pra forrar a barriga mesmo. Já tava atrasado, não lembro o motivo, não vou levar o motivo, mas aí o nego falou que ia demorar meia hora o outro time, se eu não me engano. Eu falei, pô, meia hora eu consigo ir lá e buscar e voltar. Aí eu avisei e falei, já que atrasou, vou lá rapidinho, daqui a pouco eu volto. E fui lá buscar. Só que na minha cabeça ia dar tempo. Essas meia hora ia ser suficiente, só que demorou um pouco mais pra assinar a papelada, tinha que passar no posto pra abastecer, tinha que fazer todos uns bagulhos lá, conferir tudo, e acabou passando um pouco da meia hora. Aí acabou que passou as meia horas e quem que tava faltando? Só eu. O que que eu tava fazendo? Fui lá buscar a moto. Então acabou que virou meme. Quando o outro time chegou, falou, e aí, bora? Aí a gente da Kabum lá, os caras que estavam na sala, falou, não, pera aí que os antigos foram comprar a moto, já volta. Aí acabou que virou meme isso, entendeu? Porra, tem toda uma história por trás, não foi bem assim. Vou sair aqui no meio do treino e vou comprar uma moto. Agora tá tudo explicado. O cara vai buscar a moto achando que tá indo comprar bala, porra. É só chegar ali no troco que tá tudo... Pera aí rapidão que ele foi comprar a moto, já tá... Não dou conta, velho. Mas vocês treinaram nesse dia? Essa foi, vocês conseguiram treinar nesse dia? Ixi, travou a web dele. Travou os antigos. Acho que foi comprar outra moto. Foi comprar outra moto. Vocês treinaram nesse dia? Vocês chegaram a treinar nesse dia, pelo menos, ou não? Ixi, bugou a voz dele. Tá mutado. Bugou sua voz. Tá mutado, gente. Desmuta aí, irmão. Tá mutado? Tá mutado, hã? Tá ouvindo? Tá, aí, tá bem baixinho, aí, mas tamo ouvindo. Mas tá baixinho. Mas é pra falar. Fala perto. Que isso, sobe e faz ao vivo, meu. Problema técnico aqui, relaxa. O seu braço tá bem sujo aí, Zantins. Você tá precisando tomar um banho, tá, não? Melhorou? Então, teve treino. Nossa, tá baixo. Tá baixo? Não tá baixo? Tá baixo. Pra mim tá baixo, pra mim tá baixo. Uai. Tá escutando aqui, tá esquisito. Fala aí. Mas dá pra ouvir ou não? Fala bem pertinho que dá pra ouvir, acho que dá pra ouvir. Você consegue aumentar aí, Godão? Pra você? Vou aumentar aqui. Fala bem pertinho. Dale, bora. Ih, agora já era. Hã? Aí, ó, não comprou Xiaomi, viu? Falei. Não comprou ele. Xiaomi, verdade, véi. Se eu falar perto ou longe... Vixe, tá bugando o seu... Acho que é o foninho, é o cabinho do foninho. Não, Dodô, tá de conectar. Desconecta e conecta. Pelo telefone. Olha, enquanto ele vai arrumando... Alô, tá arrumando aí? Vê aí. Fala alguma coisa. Não, faz uma parada pra gente. Faz o quê? Fala pra no nós. Título, no título do, da Twitch, coloca o comando ali, exclamação, programa. Depois dos antins, porque a Nixa fez um comando pra gente aqui. God, Nixa. Pode digitar exclamação programa. Nixa sempre salvando, né, velho? Nixa sempre salvando. Tô ouvindo. Alô, alô. É, tá na mesma coisa, do nada, velho. Vai reiniciar esse Discord aí, hein? Ele vai reiniciar. Vai dar uma bugada aqui, deixa eu já... Preparar a bugada. Enquanto ele vai reiniciando o Discord, rapaziada, vamos falar. Essa fita dos Eternals aí. O que vocês acham disso aí, velho? Eu sinceramente, eu não entendi muito bem como vai ser. Os artistas tocam de roda ali, eu não sei o que ele... que é isso, gente? Não tô ouvindo, não. Ele arrumou ali, velho. Não estamos te ouvindo ainda, não, Zantins. Bugou do nada, né, velho? Gente, que é isso? Tá pior? Não. Aí, pera aí. Capitura. Acho que ele arruma lá. Aí, vamos ficar assim por enquanto. O que vocês estão achando desses Eternals, rapaziada? Pra quem não entendeu, não sabe o que é esses Eternals, tipo eu, explica aí. O Rafa, acho que ele tá bem mais informado nesse assunto. Eu acho que o Churi tá mais inteirado, mas Churi? Eu posso falar um pouquinho. O Churi, ele me corrige depois. O que são esses Eternals, velho? Então, a Riot, ela chegou e falou assim, esse negócio de maestria aí não serve pra porcaria nenhuma, é só você jogar uns 30 mil jogos que você tem maestria 7 e foda-se. Aí eles falaram, vamos criar um outro sistema. Só que agora, pra pessoa poder ter esse sistema na conta dela, ela vai ter que gastar um RP. Cara. É tipo isso. Vai ter que gastar dinheiro pra ter mais maestria, é isso? É, você vai gastar um RP pra ter mais maestria. Tira, agora dá a versão de quem trabalha pra Riot. Não, basicamente é o que você falou. Maestria, hoje em dia, é uma coisa meio porca, porque todo mundo tem maestria 7, é um lixo com o boneco mesmo assim. Sei lá, o cara fica jogando normal game, fica jogando Aran, fica jogando esses outros modos que realmente dão maestria, pontos de maestria. Aí você vê o cara na ranked com, sei lá, 200k de maestria, 400k de maestria, 1 milhão de maestria, igual com certeza muitos já viram aí o cara com 1 milhão de maestria e ele não fazia ideia do que ele tá fazendo no jogo. É que nem eu, você tá ligado que eu tenho 1 milhão de maestria de Orianna, né? Sei lá, 1 milhão de Orianna não sabe apertar R, o teclado. De Syndra, tem quanto? Deus me livre. De Syndra, acho que eu tenho uns 300 mil. Então, assim, é um sistema falho, entre aspas, entendeu? Hoje em dia, isso é um sistema falho. No começo, obviamente, quando você via alguém com maestria 7, você já ficava meio intimidado. Porque tinha aquele custo ali em IP, que na época já não era tão fácil de juntar, não tinha tanto spoiler igual hoje em dia. Então, você já ficava meio assim. Mas hoje já é inverso, né, Tiri? Hoje você vê maestria 7 no IASA, você já sai correndo. Hoje em dia, se você vê maestria 7, você já fala, esse cara é um lixo, tá ligado? O cara fica spamando. Se o cara fica spamando maestria... Nossa, mas enfim. Faz uma raiva. Então o que a Riot fez? Ela quis, de certa forma, premiar os players com determinados campeões, com que eles se acham bons, com algumas missões. Tipo, eles vão ter uns níveis ali e vão conseguir alguns achievements. Eu acho que pode chamar assim. Por exemplo, se você mata um cara, se você dá, sei lá, 10 triple kill com um campeão, você se torna um triple kill king, por exemplo, de Garen, ou qualquer que seja o campeão. Então, só que pra você ativar esse sistema, você vai ter que realmente gastar com a moeda do jogo. Entendeu? Que é igual o Rafa falou. O RP. Isso, você ativa essas recompensas a troco do RP. Seria mais um item pra colecionador, o argumento que eles usavam, que eu concordo. Eu, por exemplo, era um cara que antigamente comprava muito skin. Eu sempre gostei de ter muito skin. A skin não você tem muita skin nessa conta, então? Tem. Só que a skin, todo mundo sabe que é algo visual. Ela não muda nada no seu gameplay, não muda nada muda em porra sim, nenhuma. Yuri, muda, é, não, mas óbvio que tem algumas skins que dá mais dano. Seu game dá mais dano. Tá ligado? Mas assim, na teoria, é uma coisa que não muda nada no jogo. É puro... Não vou falar egocentrismo, mas é puro luxo. Se você compra skin ou não. Você não precisa da skin pra jogar o jogo, tá ligado? É verdade. Se você tem o campeão ali pelado, igual eu gosto de falar, você vai jogar da mesma forma do que ele com skin ou não. Então acho que esse sistema seria basicamente a mesma coisa, velho. Se é uma coisa que te hypa, que você curta ver, por exemplo, você sendo... Eu sei jogar de Katarina, entendeu? Em vez de não sabe jogar num pique, se você quer ter alguma coisa que prova que realmente você é bom de Katarina, você ativa e entra no jogo, tá ligado? Então você acha justo ser por RP, porque aí você não cai no mesmo erro da maestria, né? Quando você coloca por RP, somente a galera que realmente joga vai querer gastar. Isso. É que assim, cara, eu como eu tô no LoL tem muitos anos, eu sou totalmente contra o sistema de espólio, pra ser sincero. Eles também facilitaram muito o jogo hoje em dia pra você não precisar gastar com RP. E eu sou um cara que, igual eu falei, eu sempre tive muito skin. Né? Igual então, eu, assim, né? Muitas ferramentas que antes você sentia exclusividade dentro do jogo, hoje em dia já não é não mais. Tem, né? O jogo perdeu o valor. O RP hoje em dia, apesar dele ser mais caro, eu acho que ele não tem tanto valor dentro do jogo. Ele tem um valor real. O valor material, óbvio que tem. Você tem que pagar pra ter o RP. Só que a partir do momento que ele entra dentro do jogo, esses skins misteriosos, esses baús misteriosos, porque tem vezes que você paga um baú ali de, sei lá, 490, não sei quanto é hoje em dia, 475, sei lá. Acho que é por aí, a mesma coisa, não mudou, acho. E pode vir uma skin de, sei lá, 1280, 1820, quer dizer. Yuri tá mordido porque ele não tem mais as skins limitadas que volta toda não, a season. Hoje em dia, por que que ele não tem mais? Porque agora é não, é que igual eu tô falando, hoje em dia, pra mim é whatever, isso. Então, agora eu te falei, se você não é a favor do gasto de RP, ou do sistema aí de... Como que é o sistema? Sistema de Eternos. Se você acha que não vai mudar nada no seu gameplay, porque no fundo não muda, é só uma forma de isso aparecer pros outros, entendeu? Eu acho que não muda nada. Poderia muito bem ser por IP. Só que hoje em dia eu acho o IP muito fácil de se conseguir, então a Riot deve ter pesado isso. Porque, por exemplo, se você compra 10 baús, por exemplo, e vem 12 shards lá de champions e você desencanta, você já vai, por exemplo, pegar um Eterno ou uma Maestria. É, exatamente. Eu lembro que eu tava com... Sentido. É, seria muito fácil. Eu tava com 150 mil IP lá, eu comecei a dar presente pra todo mundo porque não tinha que gastar, velho, não tinha o que fazer. É, cara, hoje em dia o IP é uma moeda que, querendo ou não, caiu no esquecimento. Eles tentaram fazer a essência azul por conta dos espólios. É uma jogada boa? É, mas mesmo assim eu acho que não... Você não usa o IP. Não dá pra gastar tudo. O que você usa hoje em dia é com mudar de nome. É isso, é exatamente. O RP é a mesma coisa, igual eu falei. Eles lançaram tanta coisa dentro do jogo que te dá mais chance de ganhar skin, vamos dizer assim, que o próprio RP em si hoje em dia ele é mais barato dentro do jogo, entendeu? Porque você compra um baú, você ganha uma skin ali da mesma forma. Pode não ser o que você quer, mas número por número você ganha uma skin, entendeu? Bota fé. Aí, alguém que entende do assunto falou, porque utilizar agora tá entendido, tá perdendo. Não, mas eu essa parada de saber quanto você gastou com o jogo, véio, eu queria saber do Tiori, mas... Eu também, fiquei com essa curiosidade. Também. Alguém tem isso aí ainda? Que... Eu tenho. Cara, quanto você gastou, Tiori, no jogo? Eu tenho uma moto aí nessa brincadeira. A minha primeira conta, que foi a que eu mais gastei, eu não tenho. Não tenho mais, então eu não sei. Ô, Tiori, deve estar na mesma faixa, agora, pô. 3K e 900. Não, outra conta eu gastei mais. Não, na outra você tinha tá quase Discord, a mesma coisa Tchuri. Que eu, acho. Caralho, velho, você paga uma aí pra gente, Tchuri. Não, ele acho que ele já fez, não, né? 3K. Fiz. 3K. É 900. 3K e 900. Cara, você comprava uma moto suave. Boizão ainda. É, eu acho que o pagamento da moto... Titan 150. Não, eu já entendi. O pagamento da moto dos Antins foi com a conta do Tchuri, tenho certeza. Foi, meu Deus. Verdade. Eu ouvi falar em Elodie. Basicamente. Não. Oh, cuidado. Oh, é... me quica aí alguém. Seguinte, mano. Ah, o pessoal que tá no chat aí, agora eu vou olhar o chat um pouco. Eu quero saber que perguntas vocês têm, tanto pros Antins quanto pra qualquer um daqui que tá. Se vocês têm alguma pergunta específica, é só falar o nome da pessoa que eu vou pegar as melhores perguntas e vou fazer aqui pra eles, entendeu? Que é o momento pra gente dar uma, tá ligado? Dar aquela interaçãozinha. E uma coisa que eu vou perguntar pra tu, Antins. Você, um cara vivido... Vivido, um cara vivido do LoL. Você é vivido, não é vivido? Experiente. Você é muito experiente, exatamente. Você lembra alguma coisa, alguma história? Alguma historinha, assim, alguma coisinha que vem na sua cabeça? Pode explana? Não explana ninguém, não. Mas uma historinha que vem na sua cabeça, você fala, ah, não posso citar nome, mas teve um cara que fez tal coisa. Tipo, do cenário, enrolei em alguma coisa. Você tem alguma coisa na cabeça? Uma coisa que vem na sua cabeça? Cara, tem muita história engraçada de coisa que aconteceu e tal. Mas se for pra contar uma história que marcou pra mim, aproveitando o gancho da moto, foi uma vez que eu fui pra Limeira tatuar. Que meu tatuador eu conheci lá, então todas as minhas tatuagens eu fiz com ele, que é o Custódio. Deus, Custódio tatuar, Deus. Custódio tá do Limeira, do cara brabo. Oh, Custódio Deus. É, então. Aí, tipo assim, quando eu comprei a moto, eu queria andar pra todo lugar, né? Eu ia muito pra Limeira, tipo, famoso churras do Godão. Vai ser bom. Tatuagem, tudo é em Limeira. Então eu ia muito pra lá. Aí uma dessas idas de Limeira, a tatuagem acabou demorando muito. E acabou só à noite, e eu tinha treino no outro dia, então eu tinha que vazar. E eu tinha que vazar à noite mesmo. E eu, tipo, nunca tinha andado de moto à noite, pegado estrada, nada. Aí, falei, vai ter que ser. Montei em cima da moto e vim. Aí, tipo, quando eu tenho um ensinamento que eu aprendi na época que eu servi o tiro de guerra, que eu não esqueço até hoje. O sargento, uma vez, chegou pra gente... E falou o seguinte, falou, ó, rapaziada, vou falar uma frase que vocês vão levar pro resto da vida de vocês. Aí eu pensei, pô, vai ser uma frase mó motivacional e tal. Aí ele chegou e falou assim, ó, nada é tão ruim que não possa piorar. Aí isso foi uma coisa que, tipo, marcou bastante e eu comprovei nesse dia. Porque eu tava voltando de moto... de noite, no frio, tipo, nunca tinha andado de moto à noite, e que vocês acham que aconteceu? O que aconteceu? Começou a chover. E você tava sem capa, ou não? Sem capa, tava só com uma blusinha de frio merda lá. Que eu... absurdo. Aí, pô, começou a chover e, tipo, tava... Era com muito frio, tava numa situação muito, muito ruim. Tava só querendo chegar logo e olhava, faltava 40 minutos ainda. Tava usando o GPS do celular, tá ligado? Aí, mó medo de cair água no celular, celular desligar e eu não saber voltar pra casa mais. Tava fudido. Aí teve até um episódio que me marcou muito, que eu tava voltando e tava, tipo, tá passando muito frio mesmo, né? Tava uma chuva gelada do caramba. E muito tempo e tal, já tá começando a tremer em cima da moto. E eu comecei a ver um bagulho cinza, assim, na estrada, tá ligado? É o demônio! Aí eu já comecei a pensar, o quê? Que eu tava delirando, alguma coisa assim, né? Tava desse nível já. Aí eu olhava aquilo, eu dava uma piscada mais forte, assim, pra enxergar... Aí não via nada, só um bagulho cinza assim, mexendo assim no meio da estrada mesmo. Falei, deve ser coisa da minha cabeça. Aí quando é fé, eu comecei, continuei andando, cheguei perto assim. Aí na hora que o meu negócio já tava em cima de mim, formou a imagem assim na minha frente. Era tipo um Celta, um carro preto que tava com os farol queimado. E o bagulho cinza era a placa dele. E tipo assim, na chuva, capacete molhado, tudo à noite, eu não consegui ver. que era um carro, entendeu? Só via a placa do carro mexendo assim, ó. E não conseguia ver que era um carro, porque tava todo escurecendo. Aí quase subi em cima do carro e já parei, assim, já respirei fundo e parei no primeiro posto, esperei abaixar a chuva um pouco e voltei depois. Mas essa foi uma história que me marcou bastante. Aí cheguei na GH, tremendo de frio, querendo tomar um banho e tal, pra não gripar. E o que é normal a pessoa fazer? Pô, tomar um banho, deitar, dormir. É, né? Já tomar um Benegripe pra evitar o resfriado nos dias treinados. Aí o que nós fez? Tinha um ritual, né? Que toda segunda-feira, que é o nosso dia de folga, a gente ia pra um lugar que chamava Easy, que sempre iam os MC famosos lá, todo mundo lá gosta muito de funk. Aí eu cheguei tremendo de frio. Ao invés de dormir, cheguei, tomei um banho e fui fazer o quê? Pum, fui com os moleques. Curti o MC Ariel e o MC Don Juan. Vai ser bom. São Paulo, você tomou o Benegripe, pelo menos? Você tomou o Benegripe ou não? Não, tomei nada. Fiquei resfriado a semana inteira, mas... Nossa. É isso. Muito bom. Uma história marcante aí que aconteceu. Agora manda um salve pra dona Ana Claudia que escutou isso aí tudo e você tá ferrado. É verdade. Ainda bem que eu não ia com ele, né, Mario? Aí, dona Ana, sem palavras, a senhora é maravilha. Ô, mãe, brincadeira, tá? Isso aqui é uma história fictícia, não condiz com a realidade. Em caso de investigação, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Abriu o Discord, eu já tava nessa call. Não dou conta. O cara é foda, velho. Deixa eu me recuperar aqui, peraí. Toma o ar aí, meu Deus, pelo amor de Deus. Tá, ó. O Galudo, ele mandou uma pergunta que é até muito interessante, achei muito interessante. Falaram de tempo pra se aposentar, se tem idade. A minha pergunta era se tem idade pra começar no cenário de LoL. Tem idade pra você chegar e começar, pra você virar um pro player ou não? Então, pra virar um pro player tem idade, que é a maior idade, né? E a Riot até não, libera um pouco antes, dos 17, se você fizer 18 no mesmo ano, alguma coisa assim, você pode jogar, pode ser inscrito. É, mas tipo assim... 17. 16 pra 17, é. Se você tem 16 então... e faz 17 até o final do campeonato, você pode ser inscrito. Mas pra começar a jogar LoL, acho que não tem idade. Tem muitos jogadores que, tipo, jogam no alto nível ali do diamante pro mestre, que, sei lá, tem 15, 16, 14 anos. A gente pode pegar o exemplo do Jean Mago. O Jean Mago, acho que tem 14, não é? Tem 14. E, tipo assim, o moleque é muito bom, velho. Ele tem 2 para 3 contas no challenge. E, pô, se for ver esse stream dele, ele é um molequinho pequenininho. Então, tipo assim, idade, velho, é um bagulho que esporte eletrônico, pra mim, não... E se o cara é muito velho, por exemplo? E se o cara é muito velho, por exemplo? O cara tem 25 anos, primeira vez que ele foi platina a vida inteira dele, ele pegou Challenger. 25, 26 anos. Saber, ó. Ó, não, eu tô com quase 30 já. Se você vai falar de velho, vamos falar do grátis, né, porra? Então. Mas eu acho que aí entra muitos outros fatores de não a idade em si, tá ligado? Se o cara, pô, tem 25 anos, pegou platina a primeira vez, tipo assim, ele já tá numa fase da vida dele que ele já tem que ter um norte, um objetivo em mente, ou alguma coisa setada pra ele seguir. Então, o cara chegar na metade do caminho ali, que, pô, platina pra ser pro player tem muito chão ainda. E o cara investir nisso, aí já entra, tipo, pensar se vale a pena mesmo e tudo, entendeu? Custo-benefício, talvez. Aí, tipo, o cara tá lá com, o cara com 30 anos, ele pegou Challenger, ele investe nisso daí, você acha que vale a pena? O cara acabou de pegar a Challenger com 30 anos, ele quer virar pro player, vale a pena, você acha? Aí depende, tipo, das oportunidades e tudo, porque se o cara com 30 anos pegou Challenger, se ele pegou Challenger, ele já tem que ter uma noção ou algum conhecimento sobre como funciona o competitivo. Já deve ter jogado em algum time, não deve ser totalmente cru o cara com essa idade no topo do, tipo, dos jogadores que jogam. Então, aí é do cara analisar se vale a pena pra ele investir nesse cenário ou não. Tipo, se é melhor pra ele, com 30 anos, que ele já deve ter feito alguma coisa, já deve ter alguma maestria em alguma profissão, já deve ter trabalhado em alguma coisa. Então, tipo, se pra ele for mais benéfico investir no meio de jogos do que continuar fazendo o que ele quer, ele tem que botar na balança e pesar e ver se vale a pena pra ele. Mas, tipo, overall é o que eu falei, velho. A idade não influencia. Não influencia, que praticamente influencia nada. A vontade da pessoa, né, na real. Basicamente a vontade. E também tem profissões hoje em dia que permitiriam ele continuar investindo até chegar como pro player e ainda continuar trabalhando, né? Ó, outra pergunta aqui, o Tom. Como... Não, você tem mais coisa pra falar, Notícia? Cortei você. Não, concordei. Tá. O Tom, ele perguntou, como foi sair do CBLOL e voltar pra jogar pro circuito? É aquele papo que você tem de, tipo, dois passos pra... um passo pra trás pra dar dois pra frente? Como foi? Então... foi basicamente um replay do que eu vivi na Kabum em 2017, né? E eu, tipo, lidei como uma experiência nova, porque na Kabum a gente já tinha uma base de jogadores, eu, Titan e Riev, então a gente foi atrás só de um mid e um jungle. E na Van foi uma experiência totalmente nova, porque eu ia jogar com quatro jogadores que eu não fazia a menor ideia de como eram. Só conhecia, tipo, como jogando contra, não conhecia como eles eram como pessoas, como eram dentro de time, não sabia o que esperar. Então eu encarei como uma experiência totalmente nova de aprendizado, e foi muito aprendizado. E essa é a diferença de agora pra 2017, quando eu fui pro Circuito Desafiante com a Kabum. Boto fé. Cadê? A Nix aqui, ela mandou uma também. O Brusque foi campeão da Série D. Estão soltando fogo aí? Soltando fogo de artifício aí? Cara, eu fiquei sabendo que o Brusque tá bem no, na Série D do brasileiro. E direto eu escuto uns foguetes aqui, fico sem entender nada e lembro disso. Mas acho que os foguetes que estão soltando aqui é por causa disso. É por causa disso. Estão mandando bem. Inclusive eu almoço num restaurante com os caras também, velho. Então direto tô almoçando, aí chega o time de Brusque lá inteirinho. Aí falta comida pra todo mundo, a cozinheira tem que trabalhar pro dobro. O que é Brusque? Desculpa a ignorância. Brusque é a cidade, pô. É a cidade de Santa Catarina, é onde a Van fica. É a cidade que fica e se referindo ao time de futebol da cidade. É, o time de futebol de Brusque. Eu não entendo nada de futebol, então. Só porque foi a Nika que perguntou mesmo. Ó, o VNV1, ele fez uma pergunta aqui, não sei se vai sentir, sei lá. Você se sentia dispensável na Kabum ou não? Você era você se sentia, tipo, facilmente substituível na Kabum? Ou não? Não tinha essa insegurança? Cara, eu nunca tive essa insegurança. Eu sempre, tipo, fiz meu papel, mas... depois do segundo split, quando todo mundo sabia que o time já tinha acabado, todo mundo que eu falo, os jogadores, e a gente, mesmo assim, por decisão da org, por contratos, a gente ainda continuou jogando aquele split que a gente não foi bem, eu tinha comigo, já sabia que o time não ia continuar dali pra frente, então não sabia se eu ia sair ou se alguém... se outros jogadores iam sair, eu ia ficar, eu sabia que tudo podia acontecer e tava preparado pra tudo. Então, basicamente, Entendi. Foi isso. Entendi. Ó, o Rian aqui, ó, ele perguntou, o que você sente mais falta em Brusque, e o que você mais gosta de fazer aí? Você dá rolê, você faz alguma coisa ou não? Você vai pra praia lá? Tem uma praia perto aí, né? Eu tô querendo colar. Brusque, velho, é uma cidade, tipo, muito parada, tá ligado? Tem um boato aqui que o prefeito daqui da cidade, ele incentiva os donos de bar, de tipo, desses tipos de lugares assim, balada, a não abrir sábado à noite. Isso foi o que eu mais achei bizarro, que tipo assim, nada funciona sábado à noite aqui. Mentira. Você vai procurar um bar, como sábado assim, à noite tá velho? Fechado. Não, como foi assim, velho? Até é, hoje eu estou abismado com isso. iFood tem uns 3 restaurantes só, que mas tem um Pedidos 10, que é um aplicativo, mas que só funciona até meia-noite. Então, tipo assim, é uma cidade muito parada mesmo. Pior mas que é perto de Balneário, tipo assim, 40 praiazinha. Minutos, meia hora de Balneário, tem praia, tem altas coisas pra fazer, então se quer fazer coisa é só ir pra lá. E de vez em quando eu saio com os moleques aqui, mas tipo, bem raro mesmo. O pessoal daqui não é muito animado, não. E também em meio de campeonato é difícil sair também. A galera de bruxa aqui no chat tá falando que você tá saindo um dia errado. Tem que sair na sexta, porra. Tem que sair na sexta. É, então. Você quer sair do dia. Os caras aí do chat, os caras do chat não deixam mentir, velho. Sábado não tem nada pra fazer na cidade, velho. Pô, tenta sair aqui no Rio de Janeiro. Caralho, no véio. Domingo, mano. Se não se soltar rojão aí, você acha que é tiro, velho. Confundi tiro. Não, claro que não. Rojão aqui a gente sabe que é droga chegando na favela, porra. É, isso é verdade. Tá, ó, o Galudo tem uma pergunta aqui da hora. Como foi aquela época da Seven Wars? Que vocês chegaram sem ninguém saber quem era o time e começaram a ganhar tudo, tá ligado? Começaram a atropelar todo mundo, véio, passar por cima, si, passar o carreto. Assim. Carretão, velho. Tipo assim, na época da Seven Wars, a gente era muito amigo, tá ligado? A gente... Ah, vou falar porque todo mundo sabe, velho. A gente fazia um job, mais, se conhecia do TS. Era eu, o Eza, o Brucer, o Crow e o Baiano. É que, tipo, o Baiano entrou depois. Antes era o Kimi, que jogava suporte com o Eza, que não era muito conhecido. Mas, então, aí a gente, tipo assim, todo mundo tinha suas próprias estratégias, suas próprias... Tipo assim, todo mundo tryhardava muito pra ganhar jogo. Porque, afinal, se você perder esse jogo, você tava fudido. Uhum. É, fazendo o job. Era tipo assim, você tinha que ganhar um jogo. Você tinha que ganhar um jogo pra recuperar. E outro jogo pra, tipo assim, você começar a andar mesmo, entendeu? Então, naquela época, todo mundo era muito tryhard em ganhar jogo. E a gente era muito amigo. E numa dessas, tipo, conversas de TS, assim, chegou no final de semana que a gente... conversou, pô, vamos montar um time pra jogar God of War LOL? Aí todo mundo, vamos. Aí começamos a decidir role ali na hora, criamos um time, jogamos, pá, ganhamos a God of War LOL, sem treinar nenhum dia praticamente. Aí continuamos, jogamos outra God of War LOL, ganhamos de novo. Aí a gente começou a ganhar todas as God of War LOL sem treinar e surgiu a qualificatória pra IEM, né, Intel Extreme Masters, que era um dos campeonatos mais picas, assim, do ano, era presencial, via time de fora, naquela época veio a Millennium da Europa, veio a Lion do México, e a gente, quando apareceu, a gente começou a conversar, caramba, mano, ó que louco, velho, tipo assim, a gente tá ganhando todas as Go For All sem nem treinar, e se a gente começar a treinar agora, será que a gente não qualifica pra isso aí, não? Aí todo mundo já animou, já, caralho, ia ser da hora jogar isso e tal. Aí a gente decidiu começar a treinar, faltando, sei lá, um mês e pouco pro campeonato. E chegou na qualificatória, caralho, a gente ganhou a qualificatória. Foi isso. Rajada, né, velho? Bom tempo, velho. Bons tempos. Ó, última perguntinha aqui. A Nixa perguntou se você tem desconto de funcionário na Havan. Você já que chegou a conhecer o velho da Havan? Você tem desconto de funcionário na Havan? Não, sobre desconto eu acho que não tem não, velho. Tipo, você já conheceu? Chegou a conhecer? Várias vezes de almoçar. Não, eu fui lá na van várias vezes almoçar e não me deram desconto nenhum. E eu... Caralho! Eu sou um filho da Cabu também. Você sofre isso, tiozão? Manda código, manda um cupom de desconto aí, velho. Me dá um SSD, velho. Tá fácil. Você é bom demais, mano. Você tem o que trabalhar na Cabu desse jeito. Mas eu não conheci o velho da van ainda, velho. Só o Talkers conheceu ele, que ele foi gravar um bagulho lá e conheceu. Mas eu não conheci ele, só conheci os irmãos dele, que são meio que os... Tipo assim, quem tomou iniciativa pro projeto, pra investir no esporte, foi os filhos deles. E eles aparecem de vez em quando lá no office. Então só eles que eu acabei conhecendo. Antes, eu tenho uma pergunta pra você. Nosso ex-presidente Lula, ele comparou o velho da van com o Louro José da Ana Maria Braga. O que você acha disso? Comparou o velho da van com o Louro José? Pois é. Qual é a semelhança? Sei lá, ele que falou, cara, maluco. Acho que é por causa de um paletó, quer ver? Paletó dele, né? É, por causa do paletó. Como assim, velho? Certeza que é por causa do paletó. Ou será que o Será que o Coisa tem, tem 120 e poucas lojas também? Igual o velho da van. Pode ser, é verdade. Aí mandei aí no Discord, ó. É um bom ponto. Mano, se eu minimizar o Discord, vai bugar tudo. É, não, véio. Tá certo. Depois vê, depois vê. Depois vê. Macabra, bigode desanquilo. Põe a imagem do seu celular e mostra na webcam aí, Godão, pra eu ver. Putz, não tô com o celular aqui. Não tô com o celular aqui. É, tá sem bateria, tava caçando Pokémon. Eu mostro. Eu tava caçando Pokémon e ficou sem bateria, velho. Ô, Zaquetinha. O dia inteiro, né, Godão? Dia inteiro, velho. Ô, Zaquetinha, esse bigode seu aí é verdadeiro ou é falso? Tão perguntando. Quem tiver mais pergunta aí. Bigode da régua. Ah, é por causa do... Nossa, igualzinho. Mesmo que igualzinho. Rapaziada, acho que é isso, hein? Acho que nós... Como é jogar com Tokers no time? Última pergunta, eu tô mandando aqui. Como é jogar com Tokers no time? Como é jogar com Tokers no time? É. Cara, tipo... Foi... Tokers foi, tipo, peça fundamental pra eu vir pra van. Eu acho que... É, não sei se não aceitaria, mas com certeza seria... Veria de outra forma a proposta se o Tokers não tivesse. Porque, pô, ele é um cara muito experiente e acho que ajudaria muito nessa nova fase, assim, de vir pra um time totalmente novo, entendeu? Ter um cara experiente ajuda muito. E... jogar com ele é basicamente isso, velho. Tipo, ele é um cara que entende muito de jogo. É... Tipo, em review, assim, ele agrega bastante, tá ligado? Uhum. Ele tem um pensamento muito avançado. Ele consegue expor muito bem os pontos dele. E eu curti pra caralho jogar com ele, velho. Bota fé. É isso, então. A comunicação então. Em time com só ele é boa, né? Uma última coisa. Os caras tinham perguntado se o bigode do Zanquetinha é de verdade mesmo. Fala pro pessoal aí. Como que é essa linguinha aí? Olha aqui, galera. Como que não é? Fala tu. Nossa. Que bem, Godão estará de bigode aqui. Eu tô deixando minha barba crescer, um ó. Deu um follow. Eu duvido. Eu tô deixando minha barba crescer. Se você lançar, eu lanço. Não me atiça, não. Não me atiça, não. Se o Rafa lançar um bigode, eu lanço um bigode. Não, Rafa, não atiça, não. Mas dá pra pare de bigode, então, todo mundo? Pera, exato, até eu vou, filho. Até eu vou. Não me atiça, não. Vou botar um bigodão aí também. Não me atiça, não, que eu vou. Juliette ainda, bota a Juliette. Não me atiça, não, hein. A galera tá falando que o Zanqueta tá parecendo aquela maquiagem que é o óculos, tá ligado? Aquela máscara que é o óculos e o bigodinho assim, ó. Não, pegou um filtro. Isso é verdade. Muito bom, muito bom. Os tirinhos, os caras não perdoam. Achou a cabeça, hein, velho. Muito bom, muito bom. Então, rapaziada, é o seguinte, o programa vai ficando por aqui. Muito obrigado aí, Tirizão. Salve, Tirizão. Muito obrigado por comparecer. Hashtag GolKBM. Quem que vocês acham que vai ganhar o CBLOL? Com o último bagulho. Quem que vocês acham que vai ganhar o CBLOL? Ih, fodeu. Sem ser o Tirizão. O Tirizão não pode responder. Quem que vai ganhar o CBLOL? Túlio, a gente pode manter a amizade ainda assim, Túlio? Vou dar spoiler de quem vai ganhar. Vamos ver. Vai ser bom. Que moleque. Cara, eu tô botando fé na Kabum. Tô botando fé na Kabum de novo. Tô botando fé na Kabum de novo. Não vou mentir. Eu acho que tá meio difícil dar um palpite. Tipo assim, a Kabum e o Flamengo apresentaram níveis semelhantes. E a NTZ tem essa de surpreender na final. Então, vai que pode acontecer de tudo. Ô, Tchuri, vou convidar ao vivo, hein, Tchuri. Ó, eu já comprei meu ingresso pra final. Depois da final, então a gente vai dar rolê no Rio de Janeiro. Vamos pra Lapa, vamos pra Lapa. Lá eu já tô aqui. Ô, Lapa, você já tá aí, porque eu vou só esperar você, então. Falou, rapaziada. Mas então, valeu, Alona. Nós estamos junto. Valeu, gente. Rafael. Valeu, galera. Rafa. Precisa Zanquetinha. Obrigado, meu bem. Valeu, rapaziada. Zantins, tamo junto. Nós, muito obrigado por ter valeu, comparecido. Valeu, Godão, sempre uma honra. É, nós. Rapaziada, segue nós. Todo mundo que tá aqui no Instagram. Vocês podem procurar pelo nick que tá aí aparecendo. É, o pessoal que a maioria faz live também, então segue na Twitch deles. Vamos dar aquela força. Domingo que vem tamo de volta. É nóis. E... é nóis. Tchau. Fala, galera. Lagados acabou, bom, bom. E você se fudeu, viu? Que amanhã é segunda. Tá, cê vai trampar, cê vai estudar e eu vou dormir. Se fudeu! Lagados acabou, bom, bom. E você se fudeu, viu? Que amanhã é segunda. Tá, cê vai trampar, cê vai estudar e eu vou dormir. Se fudeu! Lagados acabou, bom.